tá vendo o que eu tô vendo. Vamos chegar chegando que eu sei que elas tão querendo. Oi, e aí, tudo bem? Vocês duas tão sozinhas e a gente tá também. A festa tá lotada, não vai dar pra gente entrar. Eu tenho uma proposta, vamos pra outro lugar. Passa ali no bolso pra beber um pouco mais. Se o clima esquentar, já sabe pra onde a gente vai. Eu, você, meu amigo e sua amiga. Eu, você, seu amigo e minha amiga. O motel tá lotado, tá paco, tá paco. Então a gente faz amor no carro. Tá paco, tá paco. O vidro tá embaçado. Tá paco, tá paco. Aumenta o ar-condicionado. Tá paco, tá paco. O quarteto tá formado. Parará. Mike Bruno, Nayara Azevedo. Simbora! Ei, irmão, você tá vendo que eu tô vendo? Vamos chegar chegando que eu sei que elas tão querendo. Oi, e aí, tudo bem? Vocês duas tão sozinhas e a gente tá também. A festa tá lotada, não vai dar pra gente entrar. Eu tenho uma proposta, vamos pra outro lugar. Passa ali no bolso pra beber um pouco mais. Se o clima esquentar, já sabe pra onde a gente vai. Eu, você, meu amigo e sua amiga. Eu, você, seu amigo e minha amiga. O motel tá lotado, tá paco, tá paco. Então a gente faz amor no carro. Tá paco, tá paco. O ouvido tá embaçado. Tá paco, tá paco. Aumenta o ar-condicionado. Tá paco, tá paco. O quarteto tá formado. Ali no bolso pra beber um pouco mais. Se o clima esquentar, já sabe pra onde a gente vai. Eu, você, meu amigo e sua amiga. Eu, você, seu amigo e minha amiga. O motel tá lotado, tá paco, tá paco. Então a gente faz amor no carro. Tá paco, tá paco. O vidro tá embaçado. Tá paco, tá paco. Aumenta o ar-condicionado. Tá paco, tá paco. O quarteto tá. Meu amigo e sua amiga. Eu, você, seu amigo e minha amiga. O motel tá lotado, papá, papá. Então a gente faz a